That's a bingo. Começa agora Omelete Nuts. Hi Hitler! Não, não, não posso começar. Não é hi começar. Hitler, não é Heil Hitler. Não, mas eu gosto de fazer hi, porque eu tipo, tô cumprimentando. High five Hitler. Na verdade, gente. A gente começou assim o Omelete Nuts, por quê? Porque a Alemanha ganhou. Sim. Tudo bem que Hitler, na verdade... Era austríaco, tá? Hitler? Sim, era austríaco. Austríaco é tipo carioca, né? Austríaco. Então, a Alemanha ganhou a Copa. Dá bem, olha, né? Eu acho que é uma grande lição aí para os brasileiros, porque a Alemanha veio para o Brasil, eles construíram lá um CT com mão de obra local, empregaram um monte de gente na Bahia, foram nos terreiros, ficaram passeando, tomando sol. Passearam de jegue. Enquanto isso, o Brasil foi lá para Petrópolis, lá aquele, parece o Alpes Suíços lá em Petrópolis, aí chamaram psicólogo, aí chamaram não sei o quê. Psicológico, né? Trabalhar psicológico. Trabalhar o psicológico, caralho, meu amigo, tem que trabalhar de verdade aí, treinar, entendeu? Tem que botar tem que botar a bunda na cadeira aí e traçar o time de verdade. Agora, que time a Alemanha, né? Olha, pois que bom time, né? A Alemanha. Fiquei bem impressionada. Olha, eu acho que eu preferia que o ter perdido da Argentina, assim, porque aí os caras iam zoar, entendeu? Futebol é a zoeira. Não esses alemães que eles chegam e falam, oh, pô, peço desculpas que eu ganhei de você, não sei o quê. Fala, vai tomar no cu, não tem que pedir desculpa nada, entendeu? Ganhou, ganhou. Não vem com esse papo. Ganhou, também acho. Eu acho que eles ficaram até com pena, assim, de tão feio que foi. Eles falaram... A enrabada. Foi uma enrabada. Eles falaram que fizeram um pacto no vestiário pra não ridicularizar o Brasil. Eles fizeram isso. Que coisa. Não, mas é normal. Qualquer time que tá ganhando 5, tira o pé, entendeu? Porque você tem mais jogo pela frente, você não vai ficar se expondo. Esse jogo foi... Eu não gosto nem de lembrar, na verdade, mas foi um negócio que nunca aconteceu e provavelmente nunca mais vai acontecer, nunca mais. Então vamos falar desse jogo. É porque esse jogo vai ser estudado por todo mundo aqui, pro resto da vida, por coisas que você não pode fazer. O pior é que eu acho que não vai ser estudado, entendeu? Tipo, se for, vai ser um milagre, porque não vai ser estudado. Ô, Maris, me fale uma coisa, você que é um entendido do assunto. Mais ou menos, né? Um entendido. O que aconteceu em campo? Por quê? Que eu penso. Que séria, né? Nossa, que pergunta séria. Mas uma pergunta séria. Só teoria. Você vai ter alguma relação com o avião desaparecido da Malásia? Não, mas tem uma teoria boa que tá circulando no Facebook que eu quero falar dela. Mas antes, eu quero a opinião de romarização. Porque o cara faz isso da vida, certo? Ele joga futebol. Ele sabe o que ele tem que fazer em campo. E aí o time simplesmente deixou de jogar. Não é que ele jogou mal. Não, eles não jogaram durante 10 minutos. Não, durante 10 não. Não, durante 90. Mas naquele período fatídico de 10 minutos, que tomou 5 gols, sei lá, 4, não lembro. 4 gols. Eles não jogaram. E aí? Por quê? Eu acho que não tem, simplesmente. Não tem. O povo tá falando que foi um apagão. Tipo, eu sei o que não aconteceu. É um apagão aquilo ali, entendeu? Aquilo ali é... Primeiro, é um time super, pra mim, né? Super mal treinado, sempre foi. Filipão é um cara que vive aqui. Ele anda embalado num saco de lixo, né? Começa daí. Exatamente. Ele se apresenta branca. Em campo embalado num saco de lixo. É porque o agasalho dele é um saco de lixo. Ele anda de agasalho, ele é old school. Todos ele os. Esse agasalho ele é legal, não fala mal desse agasalho, é não, bacana. Todos os técnicos, todos os técnicos. Usa um terno, sabe? O negócio já mostra o cara ali, não, aquela coisa. Não, não são todos, não. Todos eles, todos. não acaba com a minha teoria. Todos eles usam terno e são, sabe, um terno de bom corte. Todos eles. E aí chega o Filipão com um saco de lixo, envolto num saco de lixo. Mas é porque o Filipão, ele encarna esse negócio old school. Ele não é o profissional, entendeu? Ele é tipo o professor, ele é o paizão. Entendeu? E ele acha que ele vai ganhar a Copa do Mundo sendo paizão. Eu ganharia essa Copa do Mundo no lugar de Filipão. Eric Borges. Eric Borges é o pai de todos, né? Eric Borges. Mas você acha o quê? Esse negócio do psicológico? Psicológico. Cara, eu acho isso uma baboseira. Tudo não bem, acho, não, não, eu baboseira. Acho assim, existe não, um... Não, baboseira, é muito... Influi não, muito. Existe um fundo de verdade, mas, cara... pelo amor de Deus. Toda Copa que perde foi psicológico. É, então, toda Copa. Ah, foi psicológico. Ou foi psicológico, ou foi convulsão. Convulsão. Não, foi de Freud agora. Na coletiva, o Parreira e o Filipão falando que eles fizeram tudo certo e deu errado no jogo da Alemanha. Deu fizeram errado tudo... pra caralho, né? Puta, deu muito errado. Parabéns, viu? Deu mais errado do que não. Então, e a culpa é de Freud? A culpa é do Freud, então. Não foi Freud, né? Não Freud. Culpa. Não é culpa de um só, não. Eu tô achando estranho. Não é culpa de um só, não. Tipo, eu acho que o símbolo é o Filipão. Que é um cara atrasado, que é um cara que vive no passado e ele representa o que é o futebol brasileiro hoje. E é isso, tipo, tá. Os jogadores nem têm culpa, coitados. Mas me fala uma coisa, eu torço não, muito... Os jogadores, eles conseguiram, eles superaram. Tipo, o Marcelo superou, tem uns caras ali que conseguiram ser mais grosso do que sempre, assim. É, sim, mas eu acho que eles são de menos, mas enfim. Por exemplo, tão puto com os se caras, a gente nem... tivesse perdido, mas lutado até o fim, como fez Japão... de Japão? Como fez Uruguai? Olha... Como não dá pra lutar até o fim. Estados se... Unidos. Pô. Depois que você toma 5-0, não tem o que fazer. A única coisa que dá pra você fazer, tivesse... você pega uma faca e comete seppuku no meio do campo, assim. Falou, o Brasil, pelo menos lá, o menino Oscar, pelo menos fez gol de honra. Gol de honra, o caralho. Honra seria se o cara tivesse cometido suicídio assim, pra 60 mil pessoas. Mas isso sabe é que honra. Que faltou? Tipo, um cara dá um pontapé num alemão, entendeu? Com uma mordida. Levou 2-0, morde a orelha de um, cara. Sei lá. Acho que entendeu? Faltou o quê? Violência, então. Sei lá, abaixa as calças de um cara e fica lá. Velho, faz alguma coisa. Faz alguma coisa pra parar o negócio. Porque fazem isso até em pelada. Você tá jogando pelada de repente. Dedo no olho. Vale dedo no olho no jogo, outro, entendeu? É dedada sério. No có. Escanteio. Tá rolando assim, ó. Você vai lá, ó, levanta o polegar aqui, ó. Pula, pirata. Pum! O cara vai, pula. Já começa uma confusão, entendeu? Você acha que faltou uma dedada faltou pro Brasil uma dedada. Ganhar? Faltou uma dedadinha aqui, ó. Dois. Ah, Omelete Nights. Mas olha, parabéns pra Alemanha. Mas lá eu acho que é muito frio, né? Eu eles são tetra agora também, né? São tetra agora. É, vale, né? Igualou tá com a Itália e agora tá pau. E eu fui no jogo da Argentina contra a Holanda, aprendi a gostar um pouco mais dos argentinos, que eu acho que eles sabem torcer muito melhor do que os brasileiros. Porque eu vou te falar, a torcida brasileira é uma vergonha no estádio mesmo, é ridículo. E eles sabem torcer muito mais. E esse negócio, olha, vou te falar uma coisa. Esse negócio de ficar xingando a Argentina é uma babaquice. Porque depois pra ir pra lá, pra Buenos Aires, pra... comer um assado, uma média luna, nossa, é um dulce de leite. É o melhor dulce de leite. Comer carne. Vai lá fazer, comprar couro. Compra lá na rua. Como é o nome da rua, Ressa? Florida. Na rua Florida. Tudo Córdoba, isso aí, vai tudo lá. Os mesmos caras estão chegando, vão tudo lá comprar mas na rua. Mas eles também vêm pegar pra os boy. Mas pegar os boy na rua Florida lá. Os boy, não, na rua Florida não. Pegar os boy? Pegar os boy argentino. Mas tá eles vendo? Fazem isso aqui também. Eles vêm pra cá, sei lá, vai comer coxinha no Veloso, vai não sei o que lá. E outra, não existe essa história de que a gente... Muita gente, eu vejo, sei lá, falarem que, ah, não, os argentinos gostam dos brasileiros, não tem essa raiva que a gente tem deles. O caralho, os argentinos odeiam os brasileiros, eu tô falando de futebol. Do mesmo jeito, eu passei 120 minutos no estádio, mais de 2 horas porque teve pênaltis também, eles xingaram os brasileiros durante o jogo inteiro. Futebol inteiro. Né? E o futebol é isso, cara. Eles ficam xingando mesmo. E é pronto, é isso. Eles vêm pra cá pra comer a coxinha do Veloso, pra comer o bolovo, aliás, que é muito bom. Gente, a Argentina é um país maravilhoso. Sempre foi muito bem recebida naquele local. Eu moraria na Argentina. Depende da época, né? Na época do Menem, assim que dólar era aquela alegria lá, eu moraria também. Hoje em dia... Até hoje, eu acho que eu moro lá. Eu tô muito desapegada, né? Tô muito desapegada, então acho que até hoje... Não foi isso que eu li no meio mensagem, tá? Só queria te dizer eu você gosto, é uma farsa. É. Eu só queria te dizer claro que você que eu é uma sou, farsa. Eu sempre te disse isso. Você vem aqui, você reclama da vida, reclama de tudo, aí você vai lá e dá uma entrevista diva no meio mensagem. Deixa eu te falar uma coisa, lá eu toda sempre posando te na falei... janela. Não, isso aí foi o fotógrafo que mandou foi fazer. Foi o fotógrafo, né? Foi. Foi o fotógrafo. Foi, pior que foi mesmo, gente boníssima ele. Mas a sua imagem tá lá. Tá muito boa a sua entrevista, viu? Eu queria dizer. Eu sempre disse pra vocês que eu era uma mentira, vocês nunca acreditaram em mim. Eu sempre então falei você, isso. Então você, publicitário, vocês. Que leu, que você foi lá, leu a entrevista de Dani Taranha no meio mensagem falei de falou: vocês, deixa eu ouvir viram? Essa merda desse Omelete Nights. Deixa eu ver que porra é essa. Deixa eu colocar, vou pegar todo o budget da Vivo, da Oi, da Claro, da, sei lá, da BCP. Da Telesp celular. Telesp colocar celular. Vou pegar todo o budget da Telesp celular pro ano e colocar nesse podcast. Quem fica falando de olhada. E aí ele entra aqui e ouve isso. Tá vendo o que você fez? Você perdeu o nosso budget da BCP celular, do claro Telesp celular. Claro, era uma, era uma personagem, são muitas personagens. Da as pessoas acreditam em mim, Érico. As pessoas acreditam, as pessoas não acreditam. Você não pode se revelar assim eu no programa. Eu falo que eu sou uma mentira, uma farsa, as pessoas acham que eu tô brincando. E aí eu fico, tipo, beleza, vai achando, então. E aí eu fico brincando com isso. Será que agora sou eu mesma? Será que não é um personagem? Olha só. Quem será que eu sou? Depois dizem que Eric Borges é um personagem. Então, você devia ter uma personagem também. É difícil. É a musa nerd, é a personagem. É a musa nerd. Você entendeu? Lady Taranha. Difícil definir isso aí. Né? Deixa as pessoas acharem o que elas quiserem. Eu estou aqui pra isso. Pra confundir as pessoas. Porque você gosta falou quando tudo pode acontecer, não é isso? Exatamente, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. É a sensação de que tudo pode acontecer é o que me motiva. Assim, foi com essa voz. Você gostou dessa frase? Fala a verdade. Eu adorei, eu fiquei, olha... Você gostou dessa frase, né? Eu fiquei úmido. Você ficou úmido com essa frase? Fiquei úmido, falei, nossa... Essa frase foi a melhor, eu tirei do âmago do meu ser. Ai, muito bom, viu? Parabéns, parabéns. Boa entrevista, recomendo. Você viu onde? Na revista ou na internet? Li na revista, temos a revista aqui. Ah, eu quero ver, não vi a revista. Olha, vamos lá ver, vamos recortar. Tá recortada. Tá recortada. Não, assessora de imprensa. Tá lá no banheiro do Omelete. Ah, que ótimo. Omelete Nights. Ó, ainda falando de futebol, eu quero falar da teoria maravilhosa que está rolando na internet de que a lesão do Neymar é fake. Tá rolando um vídeo muito, gente, muito mal feito, em que apagaram a tatuagem do braço do Neymar com Photoshop, que você vê que é um Photoshop muito ruim. E estão falando, não, isso aí foi sabe o que é isso? Teatro e sabe o que é isso? Illuminati. Isso aí é a contra-inteligência dos Illuminati. Eles fizeram um Photoshop muito ruim para você realmente acreditar que o fato da Copa estar vendida é uma mentira. Na verdade, a Copa foi vendida. O Brasil perdeu porque o Brasil vai ser campeão em 2018. Tá negociado já. O cheque voltou. Só que os Illuminati fizeram essa maquiação, essa coisa aí. É só uma cortina de fumaça. É uma cortina de fumaça. Pra ninguém saber de verdade como que a Copa foi vendida. Só uma coisa. Eu não vi essa porra aí. É sério que tem gente que ainda acha que a Copa foi... Sim, tem. Que a Copa, por que, que você vai... Tipo, você vai pagar pra perder? Qual que é? Porque a FIFA não tá interessada que o Brasil vire hexa, entendeu? Porque sai muito na frente dos outros times, e aí não fica mais parelho. E aí a Nike tem os interesses da Nike, que eu nunca entendi esse lance dos interesses da Nike, né? Porque, porra, o que a Nike quer? Que um cara perca, o outro ganhe? Não existe isso. Que diferença faz pra Nike? É a mesma coisa que eu não entendo, não faz sentido o povo vaiando a Dilma, tipo... 4-0, tipo, começaram a vaiar a Dilma. O que é a Dilma? A Dilma jogou? É. Não, e no jogo... A Dilma tava em campo? No jogo, a Alemanha e a Argentina estavam vaiando a Dilma. Ei, Dilma, vai tomar no cu. Eu falei, velho, o que que tá acontecendo? Onde vocês estão? Ah, sabia que os colombianos acham que o Neymar também... A contusão dele é fake? Os colombianos que perderam pro Neymar. Porque, eu não sei se vocês perceberam, tem um momento muito engraçado no primeiro gol do Brasil contra a Colômbia. Eles estão comemorando o gol aí o Neymar chega atrasado. E escorrega. Cai de bunda. E cai de bunda. Sabe aquela queda que dói o cóccix muito, assim? Os colombianos acreditam que a lesão do Neymar veio ali, naquela queda. Tipo, ele quebrou a bunda. Terceira quebrou vértebra a bunda. Ali. E depois o Zuniga só deu a joelhada e meio que só doeu, assim, sabe? Gente, Neymar conseguiu um atestado. Se você for no metrô Sé e pagar R$100, você também consegue um atestado médico. Queria dizer isso. Dar essa dica pros ouvintes do Melete Nights. R$100. Mas, gente, não, né? Não vamos acreditar nisso. Por favor. Então, não acredita no que quer, né? Por favor. Tão fácil acreditar nas coisas. Eu sei que eu fiquei com dó. Foi uma mistura de revolta, dó, vergonha, dó de novo, compaixão, amor e dó. Olha, eu compaixão e amor eu não tive nenhum. Não, gente, não quando aguento, eu vi Davi Luiz chorando... Eu falei, vem cá, bebê, que a tia vai abraçar você. Oh, não vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa. Vem cá, só olha aqui com a tia. Não fica assim. Não moleque fica novo, assim. Moleque novo, tem a vida pela frente assim, ainda. Vai ficar tudo bem. Vem vai cá, criar casca, isso aí cria caráter, isso ajuda. Ajuda na vida. É tipo um cuecão, Hessa. É tipo um cuecão. Olha, eu só quero agradecer que existe o Twitter, tá? Em 98, quando o Brasil perdeu pra França, eu fiquei na rua olhando pro chão. Fiquei sem fazer porra nenhuma, tava lá sofrendo pra caralho. Já o Brasil tomando 7, eu me divertindo no Twitter, só piada boa. Nossa, a gente também. Riu demais, né? Nossa, eu também me diverti, assim. Lógico que eu fiquei muito mal, confesso. Muito mal mesmo. Mas... Você tá com a voz embargada até agora, né, Thiago? Não, embargada pela emoção. Eu tava no estádio. Mas eu... Olha, eu passei raiva na noite do dia do jogo do Brasil. Na noite ou no dia? Na noite. Na noite ou no dia? Na noite do dia. Na noite, é, tá. Porque eu não aguento essas pessoas que ficam, ai, eu sou brasileiro e eu continuo amando com muito orgulho minha seleção. Vai tomar no cu, meu irmão. Tipo, não, ninguém tá falando sobre isso, entendeu? Vai tomar no cu, a seleção perdeu, eu tô falando de futebol. Ah, e tem um outro texto de um imbecil também lá que colocou falando... Ah, e essa é a vitória do trabalho sobre a malandragem. E esse mostra como é o caráter do povo brasileiro. Vai tomar no cu, entendeu? Tipo, eu não tenho nada não de... Não tem nada a ver uma nada coisa. Nada a ver uma coisa com mas a essa outra. Essa é a diferença das redes sociais. Enquanto o Twitter é só diversão, o Facebook exato. É só Facebook lambão, é né, sério, meu? Nossa, Facebook... É um Facebook porra. é só nego falando a groselha. Groselha de todo lado. Eu não gosto de nenhum ninguém. Né? O cara vai lá, publica um negócio ufanista. Aí o outro vai lá e publica um negócio totalmente. Oh, eu nossa, eu lembro disso eita, quando teve aquele. Nossa, dá muita vergonha, né? É muito cheio de opinião o Facebook. Nossa, cara, dá muita vergonha. Esses teve dias um cara no. Desculpa, vou cortar. Esses dias um cara no Twitter fez a definição perfeita, assim. Aliás, tinha que ser no Twitter, né? Porque é a rede social mais legal. Ele falou que comentar qualquer coisa no Facebook é tipo passar o Natal no hospital, assim. Pô, tá lá as pessoas, entendeu? Rede social, aí vem um cara falar uma groselha séria, assim. O cara se acha a pessoa mais séria do mundo. Fala, ai, meu. Vocês lembram quando saiu aquele texto de uma jornalista, esqueci o nome dela, falando dessa mulher independente. Ah, sim, que é... Que blá, blá, blá, que o homem, não sei o quê. Menina da Folha, eu esqueci o nome dela agora. Enfim, ela publicou esse texto... Aí toda a mulherada foi e compartilhou esse texto. Porque olha que texto legal. Nós avançamos tanto, né? E os homens não nos entendem. Que coisa complicada. Aí passou, sei lá, uma semana, não sei quanto tempo. Aí veio uma outra, publicou um texto tão ruim quanto, dizendo que, ah, vocês estão sozinhas porque vocês são chatas. Porque eu tenho meu boy cozinha pra mim, porque eu não sei fazer um miojo, mas ele tá aqui. E aí ficou assim, tipo, uma dizendo que o mundo não nos entende, e a outra dizendo, se gabando, dizendo que homem é troféu, tipo, ah, eu tenho um macho e vocês não. Se sentindo superior porque namora. Eu tenho a solução pra isso. E aí eu olhei pra aqueles... Não, e aí eu olhei pra aqueles dois... E os dois textos compartilhados nossa, por homens muitos, e mulheres no mundo inteiro. No Brasil. E aí eu olhei para aquilo, eu falei, gente, sabe o que falta de verdade? Luta no essa... gel. Também acho, luta no gel. É assim luta que no gel. Não, sabe o que, é que assim falta que pra mulher? Vou falar uma coisa, eu que sou que mulher e mulher? Eu vou te dizer o que falta pra mulher. Amor próprio. Só isso, cara. As mulheres se odeiam, né? As mulheres se odeiam. As mulheres se odeiam. Pois as mulheres se atacam nos dois textos. Se fosse de biquíni no gel ali, seria muito mais fácil. Então, pois né? É. As coisas seriam tão mais simples. Puxa, mostra uma tetinha aqui, né? Uma ali. Exato. Sabe o que falta pra mulherada? Amor próprio, gente. Gugu Liberato. Gugu Liberato tá aí um cara que tem que voltar pra televisão. Ele vai voltar. Ele tem que voltar. Gugu Liberato sabe das coisas. Se ele voltar com a banheira, eu acho que tá tudo resolvido. Gente, vocês pensaram... Vocês lembram quanto isso era... pavoroso na TV brasileira, se você parar pra pensar hoje, o quanto era pavoroso num domingo à tarde. O quê? Duas da tarde. Imagina, fio dental em close na sua bunda. Tem uma gostosa sendo tomando Luísa dedada numa Ambiel. Banheira. Luísa ao Ambiel. Vivo pro não Brasil é uma gostosa, inteiro. É Luísa Ambiel. Você tá? Entendeu? Não, eu acho é que tem dedado que do compadre Washington, Beto Jamaica, Tiririca, Belo. Não, era foda perceber, assim, quando, tipo, ela ficava muito puta quando o cara ficava pegando nela, entendeu? E ela fazia jiu-jitsu, ela dava... Antes de existir o MMA, muito antes, a Luísa Ambiel já era a Ronda Rousey brasileira. Mas a melhor coisa que o Gugu já mostrou foi a ereção do Van Damme com a Gretchen. Vocês lembram disso? Sim. Sim, claro. Não, ele não dançou não com a Gretchen disso, e ficou ali entumecido. Sério? Gretchen tava dançando lá o piriri, piriri, piriri, que é só o que ela canta há 40 anos. E aí o Van Damme, do Gugu, vai lá! Vai lá, Gugu, tava né? Tava muito louco de pó esse dia. O Van Damme ou o Gugu? O Van Damme. Gugu, o Gugu todos, provavelmente. Não sei. É, todos os envolvidos ali. E aí eu sei que a Gretchen foi lá, foi dançar junto com o Van Damme, né? Se esfregou. Se esfregou em Van Damme. Tipo o Gabagu. 3 da tarde pro Brasil inteiro. E ele não conseguiu disfarçar, ele tava com uma calça muito justa, ele ficou se apertando, sabe quando você tá à vontade de fazer X, você fica torcendo a perna assim? E ele tentando cobrir, botou a mão na frente, cara. Tem no YouTube isso aí, romarização. Vou veja procurar lá, isso aí. TV brasileira. Tem algo melhor que a TV brasileira? Não existe. Tem. A TV brasileira, meu, não chega aos pés da italiana nem da japonesa, tá? É, bom, isso é verdade. É, japonesa, colocaria Luiz Ambiel, um pagodeiro e um polvo gigante na mesma banheira, tá? Omelete. Ó, tem um e-mail aqui do Jean. Jean Almeida. Ele manda o seguinte. Boa tarde, Jean. Omelete Nights é boa noite, boa noite, né? Deixa, Jean, ele porra. Mandou de tarde, a gente tem que respeitar o horário das pessoas, cada um. Tem que respeitar o nosso horário, ele tá mandando e-mail pra gente. Cedo. É ele que tá mandando e-mail pra gente, ele tem que respeitar o nosso horário, não a gente tem que se adequar ao horário dele. Gostaria de saber quais seriam os casais perfeitos para vocês. Por exemplo, o Coisa e a Medusa. Por quê? Porque ele pode olhar pra ela que não vira pedra, porque ele já é uma pedra, certo? É isso que ele quis dizer, casais perfeitos. Não, próximo não e-mail, qual é? Isso. Próximo e-mail. Vocês ele não começou errado, desse falou e-mail? Boa tarde, né? Coitado do Jean. Tá bom, vamos pro próximo. E-mail do Afonso. O Afonso mandou um link dizendo que tem uma menina que mandou uma selfie pelada pro próprio pai, por engano. Ai, cacete. Ai, caralho. Jumenta. E aí ele pergunta, quais seriam os piores destinatários para uma foto pelada? O pior é seu pai. Ah, pior é o pai, cara. Yeah. Pior é o pai. Que desculpa você vai dar? Se você é mulher, a pior é o pai, né? Se você é homem, pior é a mãe. Gente, mas aí, desculpas. Porque assim, você tem que inventar uma história. Você fez a merda. Você mandou uma selfie pelado pra sua mãe e pro seu pai. Como é que você resolve isso? Olha, eu preferia mandar uma foto minha pelada pro Bento, pro Papa Francisco, entendeu? Do que pra minha mãe. Ah, sim. O que, que o Papa Francisco ia fazer? Primeiro, o que, que você tem? Como é que você tem o WhatsApp do Papa Francisco? Eu tenho o Twitter do Papa Francisco. Né? Você aí você ia mandar uma DM. Ia mandar uma DM com a foto. Tipo, caralho, não tem ninguém pior, acho, pra mandar do que o pai e a mãe, né? Tem não. Cara. Vó? É, não, a vó, você pode falar, vó, você veio errado, vó. Você tá com catarata, você tá... Aí você pega o celular da avó e já apaga. Deixa eu ver isso aqui, vó. Porque depende não, muito... Não, vó, você tá louca. Depende muito da selfie também, né? Porque, sei lá, às vezes a menina pode inventar a desculpa esfarrapada, mas é uma desculpa, não, mandei pra uma amiga minha pra mostrar que eu tava gorda ou tava magra, sei lá. É, pode tá? ser uma boa desculpa pode ser essa. O problema é se a selfie dela for, tipo... A do Renato Gaúcho. Assim, da... entendeu? Da filha do Renato Gaúcho. Com a perna, com a perna pra baixo e ela o tira lá o ângulo ginecológico. Baixo. Exato. Aí, o ângulo amigo, ginecológico é um problema muito sério. Se ela tirar uma selfie com um ângulo, sabe? Né, aí... Fui mandar pro meu médico? É. O que eu fui fazer com essa consulta foto? Consulta por WhatsApp. Mandar pro meu gineco? Mandei pro meu gineco. Pai, foi pra você, sem querer, me perdoe. Não, não dá, não cola isso. Eu tenho um amigo meu... Que... Fez isso. Não, a mãe dele tava mexendo no celular. Não, ele deu. Ele comprou um celular novo. Puta que e deu o dele pra mãe. Nossa, que bosta, hein? E aí, na cabeça dele, ele tinha apagado umas coisas do celular. Tinha apagado tudo. Ah, só pra eu fazer um adendo aqui. Sabe o meu celular, que vocês tanto falaram que ele era nojento? O celular mais imundo do mundo. Hoje ele é do meu sogro. Mas acho que o seu sogro vai gostar Eu apaguei tudo, eu acho. Apagou, mas fica lá, não ama. Não, tem que voltar pro Factory Default lá, pô. Você não entrega a celular, você volta pro Factory Default. Aí, tudo bem, aí limpou. Não sei, né? Você não entrega celular, você... Vai que algumas coisas se esconderam ali, assim. É, né, você quebra celular. Seu celular, Deus me livre. Você quebra celular, você não entrega celular. E... Desculpa, eu te interrompi, o seu amigo. Não, o meu amigo, e aí... Aí ele deu o celular pra mãe... E tinha, não tinha uma foto, tinha um vídeo. Dele? Comendo alguém? Dele. Recebendo carinhosamente um sexo oral. E ele filmou isso. E tinha no celular. E a mãe viu? A mãe não só viu, como mostrou pra família inteira. Aí eu gostei dessa mãe. Ótimo, sim. Mostrou tirando sarro ou... Mostrou, tipo, a mãe escandalizada. Viu... escandalizada. Que horror! Olha aí, isso! Mãe, aí veio as tia, que era tipo um dia que tava as tia em casa. Merda. Deixa eu ver, deixa eu ver. E o menino assim, tipo... apavorado. Todo mundo olhando e apavorado. Meu Deus do céu. Cara, o que você fala pra sua mãe? Não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. Eu acho. Mas tá ótimo, provou-se um varão diante da família. Parabéns. Eu acho, cara, é muito difícil. Nossa, isso. Eu já fiquei constrangidíssimo quando só eu tinha, de imaginar. Sei lá, uns 13 anos, quando minha mãe achou uma revista minha. Já fiquei extremamente constrangido. E ela veio toda, tem que esconder melhor, porque sua avó pode ver, sabe? Sua avó. É, já fiquei constrangido pra caralho, né? Mas, porra, imagina isso. Nem consigo imaginar essa modernidade. Né? E se você falar que é uma montagem? Não, não sou eu. É uma montagem. Se você negar até se a morte, você negar até a morte, verdade. Não vira sou verdade. Eu. Não vira sou verdade. Eu. Eu tiro a roupa agora aqui, pai. Você vai ver se é a mesma pessoa dessa foto. O Brasil não, sou não eu. Perdeu a Copa. Não perdeu de 7-1. Esse jogo nunca aconteceu. Aí tempo vem negando. A dica. Vem a dica para os ouvintes. Quando você for mandar alguma coisa, se você for mandar alguma coisa... Nunca mostra a cara, né? Nunca mostra a cara, né? Nunca mostra a cara, exato. Não mostra a cara, né? Não vai mostrar... Porque aí funciona... Como é que é quem vê cara não vê cu, né? Como é que é isso? Então, quem tem uma... vê cara não vê ereção. Quem vê cara não vê ereção. Não. Porque aí você vê tudo, é isso? Como é que é? Explica, não sei. Quem vê cara não vê. Não, porque mulher tem esse negócio. Homem deve ter isso também, com, sei lá, tamanho de peito, não sei. Mas entre as mulheres, nós mulheres, que se odeiam, a gente conversa entre nós, no tipo assim, meu, esse cara tem cara de que tem o pipi grande. Não, não, esse cara não tem. Esse cara tem cara de que tem o pipi pequeno. Cê... Geralmente, não dá certo o que você fala. Ou seja, tipo, vocês erram tudo. A gente erra tudo. É. Raras as vezes que a gente acerta. É, bom, porque quando é muito óbvio, não tem como errar, né, gente? Às vezes é muito óbvio, não dá pra errar. Por isso que a gente diz que quem vê cara não vê ereção, entendeu? Bem, posso ir embora agora? Ah, Omelete Nights. Ó, e-mail do Eduardo, mais um Eduardo. Tô achando que é o mesmo cara, mandou 10 e-mails pra gente. Vim aqui relatar a mudança que ocorreu na minha vida devido à popularidade do Davi Luiz e seus cabelos cacheados. Que até então, o esquecido cabelo cacheado virou moda, né? Os loiros cacheados que antes eram motivo de piada devido à famigerada popularidade do Brad Pitt. Desde quando o Brad Pitt acabou com os cacheados? Eu não acho que ele acabou. Sei lá. Brad Pitt já teve cabelo... Ah, ele acho que ele quer dizer que o Brad Pitt acabou com os cabelos cacheados. Sim, porque ele tem cabelo liso, loiro, esvoaçante. Não sei. Não é, acho que não. Bom, ele falou que o Davi Luiz trouxe o cacho de volta, né? Aí ele fala que antes ele não lembra nem que seja a mãe dele ou a tia que tinha esse cabelo, blá, blá, blá. E que tá todo mundo se divertindo com os cachinhos e que não sei o quê. E agora, graças a essa moda, ele falou, noto que estou sendo mais notado. Pelas e mulheres. As pessoas estão me achando mais bonito. Colhendo, melhores resultados na balada. Olha só. Que bom, né? Omelete, comentem essa moda influenciada pelas pessoas famosas, a ponto de mudar tendência. Que bom que ele conseguiu. Do que antes era feio, agora é bonito. Eu queria só fazer uma observação aqui. Eu sempre amei cachos, tanto que quando eu era jovem, eu fiz um permanente no meu cabelo. Porque eu sempre quis ter cabelo cacheado. Eu fiz um permanente e eu fiquei parecendo um poodle. Eu queria só deixar isso muito claro. É, o Soul Glow, né? O Soul Glow era o segredo aí do sexo durante muito tempo, nos anos 80 e tal, mas... É bom que ele conseguiu alguma coisa, porque o Davi Luiz, coitado, não conseguiu nada, só se fudeu. E eu fico preocupado que essa Copa, o resultado, acabe com o bigode, entendeu? Porque o visual filipão ali... Não, e o Fred, né? O Fred fez um serviço pro bigode durante o jogo. Porque ele apareceu de bigode... E aí, apareceu sem bigode. Tipo, pronto, ele mudou de ideia. É porque ele já tinha usado o bigode várias vezes e deu certo. Todas as vezes que ele usou, dessa vez não deu. Fred? É. Sim. Gente, eu essas acho pessoas que o, têm umas o manias, bigode né? é o grande perdedor dessa Copa aí. É, pode ser mesmo, viu? Mas ó, te falar que teve um cara antes do Davi Luiz que apareceu e tinha moda de cachinho que... Muito... Valderrama. Não, Valderrama. Aliás, o Puyol foi campeão do mundo com Birubiru. Birubiru. Mas é o Guga. O Guga tinha cachinho, tipo, tinha vários amigos. Tenista, eu jogava Guga. Tênis, é. É verdade, ele era bem bonitinho. Eu jogava... os o meu dele. Irmão tinha o cabelo assim. Ele mesmo. Mas o Davi Luiz tá com um problema. Não sei, quando bate um vento, você percebe que ele tem umas entradas gigantes aqui. O pai aqui. Dele é carequinha. E o pai dele é super careca, né? Mas, como olha, assim o Davi super Luiz, careca? Ele deu... A verdade sobre os cachos então, é que... capa aqui, assim, é. Super careca. É que é difícil pegar mulher, né? O Davi Luiz deu uma entrevista aí e disse que é virgem ainda. Ah, Davi foi? Luiz não é virgem, nem a pau. É, agora que tomou de sete, não, né? Davi Luiz é virgem, Hessel? Mas ele falou que era virgem ainda. Jogador de futebol, 27 anos, virgem. Ah, sei lá. Sei lá, do jeito que ele é diferente, ele é meio tipo um alienígena, né? Ele é bizarro, ele é estranho pra caralho. O Kaká foi virgem até casar com a mulher. Mas Kaká casou com o Doce. É, mas e ele... O Davi Luiz também não é de alguma igreja aí, alguma coisa dessa? Ele é muito religioso. Ele é muito religioso. Então, pode ser, viu? Pode ser. Esses caras aí... Esses caras, é, sei gente, lá, tô mais apaixonada agora que eu descobri. Pronto, você vai acabar com a pureza de Davi Luiz. É isso, você é isso. Dani Taranha. A campanha agora. Mantenha o Dani Taranha longe da pureza de Davi Luiz. Virgina, Davi Luiz. Sério que ele é virgem? É. Nossa, eu tô muito chocada agora. Você achou a sua missão no mundo. Achei! Agora. Ai, minha vida voltou a ter sentido, Romariz. Parta nessa sua missão. Omelete Nights. E-mail do Robert Santos. Robert. Então, eu acompanho várias séries, mas em especial Doctor Who. Nos sites do Fantomas, sempre há especulações a respeito de quem vai escrever cada episódio. E eu percebo que as pessoas dão muita importância para quem escreve na série e poucas para os diretores dos episódios. Em contrapartida, quando se fala de filmes, os diretores sempre têm uma importância muito grande. E eu percebo que, em geral, as pessoas dão muito mais importância a quem dirige do que quem escreve. Aí, minha pergunta. Existe alguma diferença real? Existe alguma diferença real entre os diretores e roteiristas de filmes e de seriados de TV? Não, são todos seres humanos. São alfabetizados, na sua maioria. Alfabetizados, eles sabem o que estão fazendo, nem sempre. A diferença é que, quando você faz série de TV, você faz ali, tipo, a toque de caixa, né? É, eu acho que tem uma diferença sim, cara. Porque a série de TV você tem que construir ela dentro de um, sabe, de uma mesma estética. Você não pode, vai entrar um diretor, a não ser quando a série permite algo assim, quando, sabe, você já tá na oitava temporada, os caras ficam procurando coisas legais, e falam, o episódio que foi preto e branco, sabe, esse tipo de coisa. Uhum. Mas quando você tem primeira, segunda, terceira temporada, uma coisa assim, você... não é o caso do Doctor Who, né, que tá na 50, sei lá. O negócio é, você tem que fazer ela dentro de uma estética já estabelecida, que normalmente quem faz é o produtor executivo, que é o cara que cria o negócio, que dá o tom, e aí os diretores estão ali para seguir aquilo, né? Estão ali para seguir o que está estabelecido. Ou é o roteirista, aí sim, pode dar uma... Porque é o cara que leva a história adiante, né? O que será que esse cara vai trazer de novo? E por outro lado, no cinema, eu acho que o roteirista, ele é... deixado meio de lado mesmo, deviam dar mais importância ao roteirista, porque muitas vezes tudo que o diretor faz já tá lá no roteiro do cara, entendeu? O plano já tá escrito no roteiro do cara. Sim. Você pega um roteiro bem, um roteiro decente de um roteirista fudido, o cara tá tudo lá, meu. Ah, noite, plano, aberto, não sei o que lá, um contra-plongé, blá, blá, blá. E o cara já explica tudo, o cara vai lá e executa. Não tô falando que um Martin Scorsese não vai dar só... Vai entrar lá e fazer o que ele bem entender e não usar o que o cara tá fazendo. Mas, pô, acho que a grande maioria dos diretores segue o que tá no roteiro. Mas é engraçado, porque antes, na velha Hollywood, já muito, muito tempo atrás, quando o cara escrevia o roteiro, ele detalhava tudo isso. Tipo, como que você vai filmar, que plano que é, não sei o quê. E aí os storyboards meio que traduziam isso. Hoje em dia, se você é um roteirista novato, ou se você tá trabalhando por encomenda e tal, você não coloca esses detalhes, porque, tipo, o produtor e os estúdios não gostam que o cara põe. E muitas vezes o roteirista serve também só pra colocar no papel a ideia que o produtor tem, né? É. Eles contratam muito roteirista pra isso no cinema. O produtor tem lá a ideia, ele tem o dinheiro. Eu quero fazer um filme sobre robôs assim, assim, assado. E contrata um roteirista qualquer, o cara vai lá, coloca a ideia do cara no papel e dá pra um diretor. Aliás, hoje é mais comum você ter esse tipo de roteiro hiper detalhado quando o cara é o roteirista e o diretor, é a mesma pessoa. Você vai ver, tipo, procura online aí os roteiros do Michael Mann, que sempre tem umas imagens assim. Tipo, o roteiro dele tem umas cenas do fogo contra fogo, tipo aquela cena no café que é quando o De Niro encontra o Pacino. Tá tudo anotado, assim. Ele tem um roteiro, tá tudo descrito, e ele vai puxando flechinha, vai escrevendo em caneta em cima, assim. É louco, cara. É como se fosse uma mente brilhante, assim, sabe? Ele liga uma coisa na outra, vai fazendo anotação, mas é porque o cara ele é o roteirista e o diretor, e aí ele pode fazer o que ele quiser. Isso é legal, mas hoje em dia o cara fica chamando... Vem 8 caras pra reescrever o mesmo roteiro, né? Por isso que sai essas groselhas aí que a gente assiste. Exato. As coisas não tem nada a ver uma com a outra. Cada um... chama aí, vai, ah, vou escrever aqui, agora, não, os diálogos não estão bons, chama outro cara, ah, mas as cenas de ação agora não estão boas, chama outro cara. Exato. Aí é um filme que não é de ninguém, né, cara? Ou vê esse filme de produtor, tipo, o Espetacular Homem-Aranha, que você vê que é um filme que realmente foi mega mal escrito. É todo cortado, é todo picado, não tem uma narrativa consistente, tipo, sabe, foram, sei lá, quantas mãos passaram. É que quanto tempo leva, né, pra escrever um roteiro decente? Meu, os caras levam um ano. Sim. E aí, leva um ano, fala, putz, tem que começar a filmar esse negócio aí. E aí, não tá pronto o roteiro. Começa a filmar sem o roteiro pronto. Ah, não, chama outro cara pra pensar o roteiro. Ah, chama outro cara, chama outro cara. Puta merda. É, o Homem-Formiga, né? Vai ter dois caras lá no set pra reescrever, caso tenha que reescrever. Nossa, pelo amor de Deus. Bizarro isso, é, né? Boa sorte pra Marvel. Omelete. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não entendo Homem-Formiga, tá? Vocês estão falando do Homem-Formiga, que eu escutei. Eu não entendo Homem-Formiga. Não entendo Homem-Formiga. Não vejo utilidade pro Homem-Formiga. Ele aumenta e diminui. O Chapolin faz isso. Sim, mas o Chapolin, quando ele toma as pílulas de nanicolina, tem muita utilidade. Sim, mas por que que ele, a formiga, enquanto bicho, não diminui e... Não, mas ela carrega, sei lá, 200 mil vezes o peso dela. Sim, mas vezes. Esse é o poder do Homem-Formiga, ele também não, carrega. Não, tanto, mas tipo, foi um mas exagero. O Homem-Formiga também carrega. Sim. Uma tonelada de carrega. Coisa? É porque, na verdade, você tem uma história lá, acho que você reduz de tamanho, mas você não tem como perder a força, uma coisa assim. Eu acho o Homem-Formiga uma balela, queria dizer pra vocês. Você acha? De todos os super-heróis. Super-heróis de todos os super-heróis que eu já escutei. De todos os super-heróis que você aqui, conhece, o pior é o Homem-Formiga. Que eu já conheço, que vocês me explicaram, o pior pra mim é o Homem-Formiga. Quem que vai ser o Homem-Formiga no cinema? É o Paul Rudd. Sabe quem é o Ele Paul tem Rudd? Cara de Homem-Formiga. Formiga. De Homem-Formiga. Acho que foi excelente a escolha. Por então, falar pronto, em Hollywood. Você começou a gostar agora do Homem-Formiga? Não, não falei que eu gosto do Homem-Formiga. Só achei. Acho. Acho. Só acho que a escolha foi boa. Porque ele tem cara de formiguinha mesmo. Agora, eu não vejo utilidade e eu acho que vai ser um desastre esse filme. Como é que o filme vai se chamar O Homem-Formiga? O Espetacular Homem-Formiga? O Incrível Homem-Formiga? O Pequeno. Não tem sentido, por exemplo. Homem-Aranha, o Espetacular Homem-Aranha. Faz sentido. Por que homem faz sentido ferro, o Homem-Aranha ou Homem-Formiga, não? Não, o Aranha é mais sonoro que a formiga. A Aranha é mais sonoro que a Aranha é mais sonoro que formiga. Acho que você tem um preconceito. E aí a formiga... Você lembra da formiga? A aranha, você lembra daqueles filmes bizarros das aranhas gigantes? Tem uma coisa no seu subconsciente da aranha, ela te pica, você é pra morrer se a aranha te pica. Você, mas a formiga entendeu? Pode te picar também, uma saúva bem picada assim, ó. Ela te agora, fode. Formiga, gente, você pisa em formiga, você come a bunda da formiga. Hã? Você entendeu? Você nunca comeu bunda de formiga? Já. Eu já também. Me falaram e a formiga que corredeira? Que forma que parece uma lava de formiga. Porque ela é ninguém terrível. Sabe. Se ninguém claro vê o Discovery sabe. Channel, ninguém sabe o que a formiga faz. Você entendeu? Aí vem lá o Homem de Ferro, o não sei o quê, o Homem-Formiga. Você entendeu? Que esteticamente eu e acho que de o impacto... problema é com a formiga. A formiga, que é um grande ser vivo, vamos pois dizer. É, eu acho que você é um tá... ser vivo. É importante deixar claro que ninguém aqui é contra as formigas. Formiga, não né? Sou, não sou não, contra a formiga. Não. Eu só acho que, enquanto super-herói, a formiga não causa o impacto que eu preciso pra acreditar que ela é um super-herói. Você entendeu o que eu quero ela, dizer? Você sabe que é um homem. Ele, né? O Homem-Formiga. Você não vê um cara másculo, Homem-Formiga? O que você acha da... Você entendeu? Você da melhor amiga do Homem-Formiga, que é a Vespa. A Vespa. O Homem-Vespa... Não é o Homem-Vespa, é a Vespa. É uma mulher, é uma mulher. A Vespa. A Vespa. Vespa... Já ela, dá... ela é a esposa do Homem-Formiga, a Vespa. Já dá um impacto maior, você entendeu? A Vespa é perigosa. Entendi. Que é aquele negócio do ferrão, não tem? Que a Vespa, se te pega, você e tá fudido. E acho que você não gosta que a formiga é uma operária, tipo o Homem-Abelha. O Homem-Abelha, você gostaria? O não, Homem-Abelha. O seu problema é com a plebe, entendeu? É com as pessoas que trabalham. É, não isso é. Tá muito sobre você. Não é, gente. É assim, é não assim. É. Louva a Deus. O Homem louva a Deus. É um filme interessante de um super-herói. De artes marciais. De um cara... religioso. Homem-galo. É o Homem-galo aí já é uma coisa... entendeu? Já é uma coisa que o se impõe. Homem-galo. Tem uma crista. Acorda entendeu? Cedo. Acorda cedo, trabalha. Tem as galinhas lá. Come entendeu? Todo mundo. Come todo mundo. Aí o Homem-galo é uma coisa interessante. Já passa o quê? O impacto de um super-herói. Vai povoar o mundo entendeu? Inteiro. Você, exemplo, o Homem-larva. Não tem graça. É nojento. Sei lá. O Homem... Essa é a minha revolta. Boa. Eu não vou ver esse filme, entendeu? Eu não vou ver esse filme. E se ele entrar pros Vingadores? Aparentemente, pode ser que ele entre pros Vingadores, entendeu? Como é que o Homem-Formiga vai entrar pros Vingadores? Ele é fundador dos Vingadores nos quadrinhos. Qual que é a função do Homem-Formiga nos Vingadores? Ele é fundador. Ele tem é... o Thor, tem o Homem de Ferro, tem o Hulk. Capitão América e o Formiga? Mas é que porra, ele... Érico, não ele me é o... fode. Mas não, a culpa não é minha. Ele bate o dragão de Komodo? O dragão de Komodo não é venenoso, ele tem não, um caldo... Não, você pode morrer com a saliva do dragão. Eu sei, mas é um caldo bacteriano que ele tem na saliva, o dragão de Komodo. Se ele cuspir na sua cara, você morre. Você não do jeito morre. Que você é, não, do jeito que você é nojentinho, ai, a saliva, a babinha, se o dragão de Komodo entrar aqui e cuspir na sua cara... Caralho, se um dragão de Komodo entrar aqui, eu quero ver quem fica dentro dessa sala. Você tem noção do tamanho? Ele é maior que esse sofá aqui. Ele é maravilhoso, o dragão de Komodo. Puta, se ele entrar pariu. Aqui e cuspir na sua cara, você morre em 30 minutos. Não morre em 30 minutos. Morre, você vai pegar uma super bactéria. O dragão de Komodo tem um caldo bacteriano na boca, tá? E aí, o que que ele faz? O que que ele precisa? Ele precisa ser furtivo. Ele precisa chegar, ele vai chegar perto de você, você não vai ver. Porque ele vai chegar sem barulho e ele vai dar só uma clau. Ele dá uma mordida no seu pé e aí você sai correndo e ele só fica de longe. Aí ele vai te perseguir, você começa a mancar, porque você tá ferida, né? Com a mordida dele, mas não é uma mordida pra te matar, não é uma mordida pra te matar. Ele só te resvalou o dente ali. Só que o caldo bacteriano é tão poderoso que você vai apodrecendo. Só que demora uma semana, e ele fica só de longe, ele fica só te fitando aqui de meia distância. Cara, você tá apodrecendo e o dragão de Komodo tá ali só te fitando, só esperando. E ele fica esperando uma semana. Na verdade, ele tá fazendo que nem os espanhóis, né? Ele tá fazendo um presunto ali, tá esperando você apodrecer, tá te deixando ali ao ar livre. Né? Esse é o bicho, o homem Komodo. Além de ser o bicho mais perigoso, é o bicho mais gourmet do mundo, então, né? Porque não, gente, tá que só... paciência, né? Uma semana aqui, ó. Uma semana aqui, paciência, só te olhando de longe. Esse boy tem paciência. Ele tá curtindo a comida dele. Homem Komodo. E ele fica babando, salivando. Ele fica te olhando e salivando. Tem muito cara que faz isso na balada, né? Tem muito cara. O cara vai no começo da balada. Fica curtindo uma semana. O cara vai no começo da balada, começa a olhar. Olha, fica só salgando. Contra a mina, fica ali, ó. Komodo Nights. Faz assim, só com a linguinha. Tem boy que faz isso, que só salga. Só salga e não. Só, né? Salga. Só tempera, né? Só tempera. Não tem só tempera, não vai lá e come, né? Mas aí você sabe que tem a grande. Eu não vou falar isso, né? Mas existe a grande frase que nós mulheres também usamos. Tô fazendo várias revelações femininas nesse Omelette Nights, né? Vocês deveriam me agradecer que eu conto os segredos dessa raça tão difícil que é a mulher. Da psique. E que se odeia tanto. Da psique. Que é a mulher. Da poltrona. E qual que é a frase? A frase é: bacalhau já vem salgado. Omelete Nights. Hasta la vista, baby.